721 no solo 42. Livre à direita, solo 121, décimo 9. Obrigado, até a volta. Azul 4463, chame Recife 1251 e alterna 13325. 251-3325 4463. 04. Alfa, antes da Juliette, 04 previsto. Alguma velocidade recomendada para o 2230? Quanto é indicada seria ideal, passaria 2230. 220, quer que aumente ou assim tá bom? Bom, tá já. Decolagem pistão no zero, vento zero no zero graus, 189. Decolagem, pistão no zero, vento zero no zero, 2. 2, jogou 19 da prova. Azul 4076, tráfego à sua frente, meia dúzia de milhas, grau de pedido 170, um Airbus 320. Reduzindo mais a intensidade da sua. Localizador 3144. 3144, torre 1895, Tambopo. Torre 5, grato. Salvador, Oceaner 6254, ponto de espera pronto, bom dia. Bom dia, 6254. Bom dia, mantém indo ponto de espera, 6254. 26341, decolador 244, controle 120, decimal 8. 208, Evinha 741, boa tarde. Marco da Chanel inicial táxi para ingresso portão 04. Ok, aceitei a aeronave da Chanel inicial 04, 6521. Para o táxi, o Chanel 6213 está com motor de 3 horas e 45. POB 137, alterna Guarulhos. Qual a alternativa? Alternativa é Guarulhos. 6213, taxa direita via Índia. Ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro no 012. No 012, 1895, vai chamar o ponto de espera direita na Índia. Passarei do 2230, reduza para 1902, lista para 2000 pés, informe estabilizado. Chamativo então reduzindo a 90, descendo para 2000, vai reportar estabilizado. Passarei 2230. Pelicano 02, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, coroa 010, seu limite ao localizador. Tá, 3144, baixada no zero. Lucas, qual é a sua aproximação? Guardando a direção. Chanel 6254, a linha decola de imediato, sem parada. Pistão no zero. Afirmativo, 6254. Frisado, linha de cola sem parada, vento 0 de 0 graus, 1 menos. Está presente, linha de cola, 6254. Gol no 941, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, seu limite é o localizador. Esquerda 010, limite é o localizador, gol no 941. Oi, Salvador, bom dia, 4076 da Azul, 2 de Starman. 076, bom dia, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste no 02. Continua na aproximação, 4076. Pelicano 02 para o localizador, curva direita para o 060, informe estabilizado, desça para 3000 pés. Direita 060, descendo para 3000, informará estabilizado. Localizador, passarei 2230. Passarei 2230, completa final do procedimento, chame a torre 118.95. 1895, muito obrigado, até já. Torre Salvador, passarei 2230, ILS da 10. C2230, continua a aproximação, modelo de livre, ajuste no 012. Ok, livre, vai reportar, vai guardar essa posição, é para posse, passarei 2230. 95, chamilhão na frequência 1201. Esposo 03144. Quando espera pronto, janela 6213, visual como está na final. 6213, você pode espera. O Xené 6254, decola 248, controle 120, decimal 8. Decolar 948, 1208, controle, obrigado, boa tarde. Na frequência 1201. Todo 941, reduza para 1709, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. Aguarde o retorno final para interceptar. Aguardando o retorno final, mantenha a proa 010, 3.000 pés, 179, 941. Salvador 6740, 6741. Prossiga o web 6741. Possibilidade vai na proa de bridge. Mantenha a saída e chame Recife. Frequência 1251 e alternado no 3325. 251, 3325 Recife. Obrigado, mensagem para todos. Controle, Oxané 6254, boa tarde. Boa tarde, Oxané 6254, contato radar, está autorizado da El, suba para o nível 360. Direto da El, subindo para o 3620, Oxané 6254. Pelicano 02. Completa final do ILS-X-Ray, desça para 2.000 pés, aguarde transferência de comunicações. Descendo para 2.000, completo procedimento, obrigado. Lono 941, curva direita na proa de Duna, descendo para 3.000 pés, está autorizado ao final do procedimento. Direito Duna, 3.000 pés, autorizado procedimento, gol no 941. Alfa Tango Tango, autorizado a proa da rotatória. Autorizado a proa da rotatória, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Yankee Eco Zulu, o ajuste em Salvador no 012. Prossiga direto para a rotatória, 500 pés, informe ingressando na CTR. Mateu, 6213. Negativo, mantém a posição, 6213. Azul 4076, livre à direita, solo 50. Frequência do solo 21, decimal 9. 219, 4076. D2230, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 1-9. E tá embaixo travado, ó. Tem livre pouso, passarei 2230. Solo Salvador, bom dia, 4076. Confirme para Salvador. Azul 4076, já fiz. Avistado, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 09 na minha escuta. Alfa Juliette 09. Vai seguir Charles 295 passando Duna. Ok, 2000, tá seguindo o prazo pra frente, o 94. 0-0, Xané 6213. Só prazo passando ali, mantém 9-0-6-2. O Pelicano, Torre Salvador, Pelicano 1-3, o Pelicano 02. Pelicano 02, continua a aproximação, o dano pista livre, o ajuste no 0-2. Ok, aguardando o Pelicano 02. Papá, papá, novembro, Oscar Romeu, prossiga. Foi Salvador, papapá, Alfa, Tango, Tango. Tá visual com calma. Papapá, Alfa, Tango, Tango, última aproximação, reporte na final da 17. O ajuste no 012, vento 090 graus, 179. Reportará o final 17, ajuste 190012, Alfa, Tango, Tango. Cerezo 2230, no solo 52, clique à direita, solo 121, decimal 9. 21, decimal 9, 2230. Solo Salvador, boa tarde, Cerezo 2230, livrou na sua escuta. Autorizado táxi via Eco, Alfa, Juliette, posição remota do pátio 1-4. Eco, Alfa, Juliette, 1-4, traga para 3230, 1-4. No 6213, se livre de decolagem, pista 1-0, vento 090 graus, 179. Decolagem no 0. Oi Salvador, boa tarde, Golo 941, nós estamos baixado e travado, passaduna dentro de 2 milhas. Controlo, continua a aproximação, reporte no externo e ajuste no 012. Aguardo, reporta. Então, faça um 3-0 pela sua direita, a fim de evitar pouso simultâneo. Corrigindo a sua esquerda, a fim de evitar pouso simultâneo com a aeronave na final do 1-0. Tango, tá entende, está iniciando 3-0 pela esquerda. Pelicano 02, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 169. Livre pouso, Pelicano 02, está com o trem baixo e travado. Autorizado, 510, 90 graus, com o informe na Odebrecht. Circulador 55, controle 120, decimal 8. 208, boa. Salvador, boa tarde, Xené 6213, decolado. Boa tarde, Xené 6213, contato radar, suba para o nível 360. 360, pode voar Leda ou da Elsa? Dois dado, Leda. Leda, obrigado. Então, continua a aproximação, vento 090 graus, 199. Tango, Tango, o trem baixar travado, no final de 3 milhas. O Bruno 328, identifique chegada mar e desça para o nível 060. Tango, livre pouso, pistão no 7, 209 graus, 209. Tango, Tango, 7, livre pouso no 7. 02, está no solo, controlado. O solo 56, livre à esquerda, o sinal de frequência livre. É livre à esquerda, o pericano 02. Tango, 02, corrigindo, vai livrar à direita e chamar o solo 121, decimal 9. Afirmativo, livrar na direita, sala 1219. Afirmativo, tá. 941, continua aproximação, ajuste no 0, no 2. Cheque 30 e livre pouso no 0, vento 0 de 0 graus, 189. Está travado. Solo Salvador, Pelicano 02. Pelicano 02, avistado. Reporte da Taxway Delta agora para o cruzamento da 1028, para o pátio militar. A gente vai livrar na Lima e chamar o solo em 121, decimal 9. Ok. Apenas para informação, vai realizar ainda um voo hoje e outro amanhã, tá? Perfeitamente, gente. Estamos à disposição. Gente, muito grato. Mantenha a posição e aguarde para o cruzamento. Estado autorizado o cruzamento do Pat 1 e táxi até o Pat 3. Alfa Tango Tango. Pelicano 02, autorizado o cruzamento para o Pat Militar. Autorizado o cruzamento, Pelicano. 8, livre à direita, solo 121, decimal 9. Quatro ano copiou, solo. Um, dois, um, decimal 9, livre à direita, o Oxalé 612 no 3, autorizado o bridge. Autorizado o bridge, 612 no 3. Frequência livre. Gol no 600, complete o final do procedimento, descendo para 2 mil pés, informe no localizador. Autorizado 2 mil, localizador, gol no 600. Táxi via Alfa agora, em frente, segunda esquerda, Juliet, portão 06, Pat 1. Gol 1328, desça para 3000, ajuste no 012. Nova Velas Carro Meu, frequência livre, chama para a nova decolagem. Confirma a aeronave. Um procedimento ILS XR, pistão 90. Oxalé 6213, chame Recife 1251 e alternado 3325. 251-3325, boa. Só que vai retratar, é o Yankee Kuzulu. Yankee Kuzulu, torre 1895, teu bobo. 1895, Zulu, boa. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Tango Yankee Eco Zulu. Yankee Eco Zulu, bom dia, prossiga. Está na descada retratória, senhorita, tem intenção de bate-bata. Autorizado via Pezulu 19 para Fortaleza, nível de voo 330, decola da 1-0, curva esquerda, saída Mon, transição Froti. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5161. Olá, Fortaleza, nível 3, 160, pistão no zero, curva esquerda, Momo Froti, Pesolu no 9, aerovia. 120 decimal 8, controle 1995, transponder 5161, o transponder está na 04. Cotejamento correto, portão 04. Autorizado acionamento, aguarde para o pushback. Ok, informará quando estiver pronto. Elevador, bom dia, 4089. Azul 4089, possível. November 340, Vitória. Autorizado 340 para Vitória, via Peruísque 50. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda, após Prodieudes. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5150. Que Zulu, intenção é pouso na Bata? Afirma. Está autorizado na presente, então voo adiante para Bata, o vento é 090 graus, 17, nossa parte no solo controlado, Yankee Eco Zulu. Direto Bata, chamará no solo controlado, Yankee Eco Zulu. Repita o cotejamento, por favor. Foi autorizado no 340, no período 50, decora da 10, curva direita, Cael, Leda, controle 208, torre 295, e transponder 150. Correto, chame pronto para acionamento. 600, confirma indicada. Tá, 229 agora, resumindo. Sim. Gol na 328 indicada. Tá com 245 reduzindo, cara. Gente, reduza para 220 nós, devido ao tráfego que irá precedê-lo na aproximação. O tráfego da companhia 10 milhas está com 220 nós de graus. Negativo. Vai reduzir para 210, então, para ficar melhor. E caso necessário, a gente pode manter a proa interceptar no curso localizador, para manter uma distância maior. Mas está reduzindo agora, vou 3, 2, 2. Gente, caso seja necessário que mantenha a proa, será instruído. Gente, graças. Gente, está 3, 2, 2. Passagem, autorizado para Campina Grande, via Pesulu 10, Neuma, pós-direto. 390 ao nível, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5162. Juliette, para mudar a tua cena de identificação. Só a frequência do controle 120 decimal 8. Acuse pronto para acionamento. Firma 390. November, Oscar Romeo, via litoral, aguarde transferência junto a todos. Vendorosky Romeo, confirme visual. Afirmo. Só minha torre, 1895, Vendorosky Romeo. 1895, Romeo, já tô. 1600, torre 1895. 3895, Zona 328, descer para 2000 pés, QNH1092, reporta estabilizado na LS X-Ray da pista 10. Apenas para informação, tráfego que o precede está a 1.60 nós e ground. Afirmativo, o gol 328 vai reduzir mais um pouco e descer para 2000 pés e completar o procedimento. Papatango Juliette Bravo Delta, prossiga. Está autorizado. Você pode final da 35 no Vendorosky Romeo? Depois da final 35 Romeo. Bravo Delta, mantenha voo e dá presente para a posição. Confirme a chegada paga pelo centro. Jorge Salvador, boa tarde. Com 6600, estabilizado na LS da 10. Bom, no 600, boa tarde, continua prestando ação, reporte no inicial no baixado travado, ajuste no 012. 7, já está baixado travado, ou no 600. Vem que é com o Zulu na escuta da torre? Pode ver? Papatango Yankee é com o Zulu na escuta da torre? No 600, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, no 69. Livre pouso no 0, gol no 600. Gol no 600, informa o tráfego à sua direita, o helicóptero mantendo 500 pés, não vai interferir na sua aproximação. 7, na 600. Vendorosky Romeo, informa o tráfego na final do 10, visual com o mesmo? Afirmo, visual. Gente, continua a aproximação, reporte final 35, novembro das câmeras. Final da 35, reportará a novembro. Zona 697, SN identificação, autorizado a chegada PONF, desça para 4.000 pés, QNH 1002. 1-0-2, QNH. Corrigindo, QNH 1-0-2, QNH. QNH-322, Duna completa aproximação, torre 1-8-9-5. Confirmar a torre 18-6? 18-9-5. 18-9-5, chama a torre completa, com 3-2-8, obrigado. Com 328, estabilizado ele é. Gol no 328, continua a aproximação, olhando pista livre, ajuste no 012. 7, no 012, olha. Está autorizado, minha 7-0.